aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e aqui ao meu lado, virtualmente, Caio Corraine. Olha, personas, eu vou te matar. E aí, Caio, você tá curtindo esse período de antologias? Eu tô adorando, porque eu tô ouvindo programas que eu nem lembrava mais. É impressionante quanto tempo passou, né? Recordar é viver. É, o programa de hoje é uma antologia, como foi da semana passada. É a nossa última antologia do ano, porque depois, Caio Corraine, não sei se você já se tocou, a gente vai ter o programa de histórias de outros tempos. Sim, que se você tiver uma história, manda agora, nesse exato momento, porque esse programa vai sair na terça, nós vamos gravar na quinta. Isso, é. Então, né, correndo. O especial de fim de ano, o especial de Natal, a gente vai lançar ele no dia 18, porque a gente quer o hype do Natal. Exato. A outra terça-feira já é o Natal, aí já acabou. Recapitulando, hoje é antologia, semana que vem, histórias de outros tempos, no dia 18, especial de Natal, e aí, cara, acabou. Terceira temporada só nos livros, ou no Google Wiki. Acabou. Não é? Aí acabou, a gente vai entrar no nosso período de férias, e a gente só volta em fevereiro. Exatamente. Quarta temporada só em fevereiro. Eu quero falar um pouco sobre o que vai rolar nisso, mas antes, eu quero dizer aonde não tem férias, aonde nada acaba. Caio. Onde, Guga? Onde? Aonde, Caio? Você já aprendeu, cara? Depois de tanto tempo? Não, na verdade não. A minha memória continua ruim como sempre. Eu preciso que você me lembre. No grupo secreto do GugaCast, cara. Ah, não acredito. Nossa, mas que grupo bonito. Grupo formoso. Tem conteúdo exclusivo todo dia. Útil. Que qualifica como todo dia, segundo a Anvisa. E... Segundo a Anvisa. E essa semana a gente tá fazendo conteúdos aleatórios. Como a gente tem antologia, a gente sempre tenta linkar o que a gente tá falando no grupo secreto com o programa da semana. Como essa semana é antologia, a gente tá fazendo conteúdos aleatórios lá. Eu e o Caio, a gente fez uma viagem muito louca. Sim. E a gente chegou numa conclusão incrível que vai ser apresentada, explanada em 5 capítulos durante essa semana. Exatamente. Começa com um sonho, vai pra uns lugares nada a ver. E de repente tudo se amarra no final. Sim, foi muito bom. Tá incrível. Outra coisa, a gente tá quase lá na hora da gente lançar o beta do nosso aplicativo do Grupo Secreto. E só vai entrar no beta do aplicativo quem já tiver lá no grupo do Facebook. A gente vai começar a trabalhar isso agora no mês de dezembro. Que presentão. Então esses são os motivos pelos quais você deveria assinar o Grupo Secreto do GugaCast agora. E como é que você assina? Caio Corraine, isso você sabe. Isso você não esquece porque você usa todo dia. Exatamente, isso eu não esqueço, porque é só você ir em picpay.me/GugaCast, você paga 15 pratas e aí depois você aceita lá no nosso grupo do Facebook e pode consumir todo o conteúdo exclusivo que a gente já tem lá. E você faz isso usando o PicPay, que é o canivete suíço dos meios de pagamento, e você pode ganhar até 10 pratas de volta quando você faz a sua assinatura do GugaCast. Eu acho que a gente deu muitos motivos aqui pra você fazer isso agora. Sim. Então vai lá, picpay.me/GugaCast. Caio, o que tem no programa de hoje, cara? O que a gente vai ter nessa antologia? Google foi muito fácil, foi só entrar lá na nossa Wiki, na nossa Google Wiki, e bati o olho no episódio 4, 5, 6, quais são as histórias mais importantes desses aqui, quais são os melhores momentos. E foi, pronto, pincei, tá lá, antologia feita. Cara, esse Wiki foi um presente meu pra você, se você pensar bem. Sim, facilita demais o trabalho. Então, facilita muito a vida de todo mundo que é fã do GugaCast e quer saber, pô, quando começou aquela história... Por que tem essa piada interna? Tá tudo lá. Você vai em wiki.gugacast.com. A gente tem o nosso próprio wiki com todas as temporadas, todos os episódios, tudo que aconteceu em cada episódio, todos os jogos, todas as camisetas, tudo que aconteceu tá lá no wiki. Então vai lá e você pode ver de quais programas a gente tirou essas histórias e ver o que aconteceu no resto desses programas, porque como eu falei, como eu sempre falo nas antologias, recordar é viver. Exatamente. E quais histórias você escolheu pra essa antologia, Caio? Então, eu escolhi a história do Ar de Rainha, Jeito de Malandra. Ah, cara, excelente. A história que surgiu, o mito. Exatamente. O bordão mais sem propósito. O melhor pagode de duas frases. Foi um episódio de viagens, né? E a história que se passa, esse grande momento do esporte, foi uma em que o nosso ouvinte foi pro Peru. Uhum. E lá tinha umas senhorinhas e envolvia milho e muitas coisas acontecem. A gente pegou várias histórias de viagens que tinham mandado pra gente e a gente criou uma história só de viagens na América Latina, né? Por isso que ele se chama Apenas uns Turistas Latino-Americanos. Muito bom esse episódio. E no próximo? Eu peguei aqui... Esse episódio não faz sentido existir, cara, porque É você e o pessoal do Bola Presa. Vocês queriam dar conselhos amorosos. Beleza. Uh-huh. Uh-huh. Só que aí o programa todo, ele vira uma tipo, programa de sexo, nada... Tipo, nada censurado, tipo, totalmente sem noção. E a história que eu peguei é de homenagem de irmãos, cara. Eu lembro dessa história, cara. É uma loucura muito absurda. É muito bom, cara. É muito bom. E antes, nesse mesmo programa, vão lá ouvir essa porra. Tem uma história de um cara que pegou a mãe e a filha. Nossa. E, cara, é muito bizarro, cara. Eu ouvi esse episódio de hoje e falei, o que tá acontecendo? Como é que isso aqui não é exclusivo? Como é que isso aqui não é secreto? Na hora a gente não percebe, né? Porra! Mas o problema é que, assim, como o programa vem nesse lance de pedir conselhos, não é um, tipo, não é conto erótico, né? Igual vem do programa de sexo. As pessoas estão contando histórias ali da vida delas, mas, de fato, esse episódio passou bem dos limites e a gente só percebeu quando já tava muito tarde pra voltar atrás. Exatamente. E finalizando, nós temos também o nosso episódio com a nossa queridíssima Natália Kreuser. Ah, que legal! Eu redescobri hoje que foi onde a gente começou com um dos jogos favoritos do pessoal, que é o Detector de Mentiras. Foi a nossa primeira edição. E a Natália mandou bem demais esse jogo. Não, ela mandou muito bem. E ambas as nossas histórias, a sua e as minhas, foram muito engraçadas, assim. Foram histórias bem detalhadas. Foi um jogo, assim, disputadíssimo. E a galera gosta bastante da Natália, porque esse é um dos nossos programas mais ouvidos. Sim. Beleza, Caio. Embora a gente vá estar num período de férias, sem a nossa programação normal... Até o meio de fevereiro, a gente vai ter coisas. Vão ter coisas sendo publicadas aqui. Em breve, coisas. Sim, vai ter algumas coletâneas. Vai ter um episódio super especial que a gente tá preparando aqui, com uma história, é meio um conto, né? Que a gente desenvolveu aqui, tá muito legal. Ai, meu Deus do céu, que vergonha, já, desde já. A gente vai trazer aqui para a luz, para toda a humanidade, parte do nosso conteúdo secreto, algumas das melhores partes do conteúdo secreto. E enquanto estiver rolando isso... Lá no Grupo Secreto, a gente vai soltar episódios novos como o programa de perguntas, o programa de conselhos e o JujubaCast. Uma nova edição do JujubaCast está por vir. Na verdade, cara, né, a gente fala que é período de férias, mas a gente vai trabalhar bem mais. É que a gente vai trabalhar no planejamento. Exato. Né? É período de férias do programa convencional na timeline. Mas na verdade a gente vai estar trabalhando dobrado. Então vamos para as histórias dessa antologia e semana que vem a gente volta com o programa de histórias de outros tempos. Manda sua história. Vai lá, Caio. E agora a gente vai pro jogo, certo? E o jogo de hoje, a gente tem um jogo novo, Caio. Sabe o que significa ter um jogo novo? Ah, meu Deus, eu tenho que fazer a vinheta nova. Temos uma vinheta nova. Essa é a melhor parte dos jogos. É, porque eu tenho que me... Cara, eu tenho que me fuder pensando numa vinheta. Porque assim, vamos lá, vamos deixar uma coisa clara. Eu não sei fazer vinheta, eu sou ruim em fazer vinheta. Eu não, tenho outros cara, programas que eu edito. Elas estão ótimas. Não, eu sou horrível. Tem alguns programas que eu edito semanalmente que eu tenho que fazer, sei lá, vinheta, vírgula, esse tipo de coisa. Cara, eu sou muito ruim, muito ruim. Tem pessoas que, né, que tem uma puta numa facilidade, tá, tipo, né, tira a vinheta do cu, em 2 segundos tá pronta, né. Eu sou horrível, eu fico, sei lá, um troço de 10 segundos, eu fico meia hora pensando, ah, ok, o que eu coloco aqui? Aí aqui, o que vai colocar? Cara, eu sou muito, muito ruim. Então, Guga, me ajuda e faz uma narração bonita pro nome do jogo. Comissário Wilson, nós precisamos do detector de mentiras. Então tá, o jogo é assim, cada um de nós três vai contar uma história. E essa história pode ser uma mentira ou pode ser uma verdade. E a gente vai tentar descobrir. Então um vai contar, os outros dois vão tentar adivinhar. E quem adivinhar ganha um ponto, ok? E a última rodada vale 1 milhão de pontos. Cara, 1 milhão de pontos! Tá bom? Eu vou começar. Eu vou começar porque assim eu dou o exemplo e vocês aprendem a jogar. Então, a minha história é a seguinte. Eu vou contar a história do meu casamento. O meu casamento foi em Las Vegas, igual um filme. A gente se casou numa capela que ficava no meio de uma loja de carpete e de uma loja de filtro. E foi, tipo, de manhã cedo. E depois a gente comeu um hot dog no 7-Eleven. E eu fui no orelhão do 7-Eleven e foi aí que eu contei pra minha mãe que eu tinha me casado. Ai, meu Deus. Essa é a história. Caralho. Vocês podem fazer perguntas sobre a história. Vocês podem perguntar, não sei o que, pra ver se eu não tô inventando, entendeu? Tá. Ah, tá. Deixa eu ver... Caralho, que tipo de pergunta que eu faço a não ser te falar meus pêsames, se for verdade. Por que que vocês se casaram em Las Vegas e não em um outro lugar com, sei lá, tipo, festa e amigos e sei lá? Porque eu e minha esposa, a Patrícia, quando a gente foi morar juntos... Antes da gente se casar, a gente não tinha nenhum dinheiro. A gente era muito, muito, muito sem grana. E, obviamente, não tinha condição de fazer uma festa e coisa assim. E aí a gente decidiu que quando a gente finalmente fosse se casar, ia ser de dois jeitos. Ou a gente ia fazer uma festona, ou a gente ia casar em Las Vegas. E, aparentemente, a segunda opção é muito mais barata e muito mais fácil. Mas, olha, se vocês estavam sem grana, o que vocês estavam fazendo em Vegas? Não, mas isso foi um tempo depois, quando a gente já tinha grana. Ah, tá. Caraca. Era um padre vestido de Elvis? Não. Não. Mas tinha essa opção, só que era mais caro. Sério? Padre com Elvis é mais caro? É. Inclusive tem o casamento All Elvis, que o padre é o Elvis, tem o Elvis cantando quando a noiva entra, e você pode vestir de Elvis e a noiva também vai vestir de Elvis. Todo mundo é Elvis. Deve ser a coisa mais triste do mundo, tem a opção, cara, lá, mas era bem caro, porque você tem que alugar a fantasia de Elvis pra todo mundo e tal. Olha, ou você passou muito tempo pesquisando isso, se, que tem o Elvis e a mulher de Elvis e todo mundo de Elvis, então eu acredito, mas eu tô na dúvida ainda. Eu acho que é mentira. É verdade. Sério? É tudo absolutamente verdade. Caralho, Guga, que triste, velho. Não, foi legal pra caramba, cara. Eu vou te mandar as fotos depois. Não, mas você foi comer hot dog depois. Caralho. A gente atravessou a rua, porque do outro lado ficava um 7-Eleven. A gente foi comer hot dog, eu fui no orelhão, liguei pra minha mãe e falei, mãe, casei. Mas sua mãe sabia que você pretendia ir pra Vegas pra casar? Não. Antes? Ou não? Não. Caralho. Foi muito legal, cara. Foi realmente emocionante. Eu tenho muito orgulho de ter feito isso. E a minha certidão de casamento, ela é válida no Brasil, né? Ela foi validada no Brasil e tem escrito lá assim: casou-se em Las Vegas. Ai, que nada! Você casou em Las Vegas só por causa disso, né, Guga? Já teria valido a pena, né, não? Sim. Quem vai agora? Ok, eu vou. Vai lá. Eu já participei do Passa ou Repasse. Quando eu tava na minha oitava série, eu tava estudando no Cleomenes Campus, que é uma escola aqui de São Paulo. E, tipo, eles chegaram e falaram, ó, a escola vai participar do Passa ou Repasse, nós precisamos de dois alunos da oitava série. E eu achava que, tipo, todo mundo ia se inscrever, ia ser maior furor e nananã, vão aparecer na televisão. Aí eu fui, coloquei meu nome, né, porque eles passaram uma lista na classe, eu coloquei meu nome. Só que eu fui ver depois e eu fui uma das cinco pessoas da escola inteira que colocou o nome. Aí a gente foi e escolheram eu e a Letícia. Eu tava na oitava A, ela tava na oitava C. A gente foi, chegou lá no estúdio, e eu lembro até hoje de algumas coisas principais. Uhum. A primeira gincana, né, a primeira tarefa do programa era levar uma bexiga, né, um balão que ele ia enchendo e ia estourar, é batata quente, né, ia estourar na mão de algum aluno. Que a gente tinha que falar coisas que tinha na escola. Eu falei que tinha carteira, passei para um moleque do ângulo, aí ele falou que, sei lá, tinha borracha, qualquer coisa assim. E o problema é que a gente ficava tão aflito para correr para outro lugar, que a gente meio que falava correndo no microfone, e aí o Celso não ouvia, ele pedia para a gente voltar, e isso a gente estava perdendo tempo, né? Mas o balão estourou na mão do ângulo, e a gente começou respondendo. Uhum. A primeira... Foi a segunda? Acho que a primeira pergunta foi sobre diafragma, que quando ele se contrai, se o ar entra ou se o ar sai. Aí a Letícia respondeu que o ar entra, e aí a gente, né, ganhou ponto. A segunda pergunta, ele falou, qual que era a sala onde Jesus Cristo fez a última ceia? Caramba, sério? Sério. Aí a gente pediu pra passar, aí, né, as porra do guri do ângulo mandou de volta, e aí a gente teve que pagar. E eu sei disso até hoje por causa disso. E onde é? Qual é o nome da sala? Aprendeu na barra. Chama Cenáculo. Nunca tinha ouvido falar disso. Pois é, que fica em Jerusalém. Aí eu tive que pegar a gelatina com um capacete, era tipo como se fosse uma tigela em cima do capacete, e ela batia com a marreta assim, numa gangorra, e a gelatina voava, eu tinha que pegar. E a prova final era, tipo, a gente tinha que jogar umas bolas nos dálmatas que estavam, assim, na parede pra grudar neles. A gente passava num túnel com as bolas, que eu fiquei todo sujo de roxo. E tinha uma rede cheia de aranhas, assim, né, de pelúcia pra escalar. E quem foi ganhou? Isso. Mas não foi a gente. Vocês perderam? Perdemos por causa que a última prova a gente fez em 1 minuto e 15 e a escola, o ângulo, fez em 1 minuto e 7, se não me engano. E quanto valia a última prova? 50 pontos. Ah, igual aqui. De onde será que eles tiraram essa ideia? É, onde será? Caraca, impossível você ter inventado isso também. É, eu ia fazer umas perguntas, mas é o seguinte, ou isso é verdade, ou você é um doente. Então eu vou dizer que é verdade. Os dois acham que é verdade? Cara, só pode. Cenáculo realmente existe. Sim. É mentira, tá? Cara, então mentira. Você é um doente. Nossa, você tá zoando. Essa história de quem? Eu abri no YouTube, sei lá, tipo, passa repassa anos 2000. Aí eu fui lá e vi, tipo, descrevi tudo que aconteceu no vídeo. Pois é, ai, meu Deus! Eu vou te falar que eu ia contestar porque eu acho que você é velho demais pra ir no passo repassa Celso Portioli. Na verdade, Years. Não. Porque o do Celso, ele foi até os anos 2000. Então é? Eu sou novo demais, na verdade. Ah, é? Eu achei que, teria que você teria que ter ido no Gugu Years. Não, não, o Gugu foi até 90 e pouco, e eu, na oitava série, eu faz 15 anos, então era 2003. Caramba, cara, parabéns, você pegou todo mundo. Porra, isso aqui, eu ganho, eu tenho que ganhar ponto por ter enganado vocês. É, não, mas você não ganha, só ganha quem não tá participando. Ah, droga. Tô realmente triste com a minha história agora, porque ela não é tão complexa. Ou porque você não é tão doente. Ai, gente, caraca, velho. Que pesquisa? Pode falar a minha? Vai lá, manda bala. Teve uma época que eu fiz um teste pra uma série americana, uma série policial, e ela ia ser gravada no Brasil, por isso que eu fui chamada. Tudo aconteceu assim, eu era agenciada e tudo mais, e eles falaram, olha, tem um teste aqui pra você fazer, se você quiser, você precisa mandar uma audition tape. Eu falei assim, caraca, eu não sou atriz, eu nunca fiz uma audition na minha vida, então beleza, o que que eu faço? Na época eu estava assistindo Homeland. E tem uma cena de Homeland que tem a confissão do Brody. Eu só mudei pra um nome feminino e gravei isso como a minha audition tape. Fiz lá, todo cenáriozinho, bonitinho e tal. E fiz. Acabou que eu tive todo esse trabalho. Eu vi que algumas pessoas assistiram esse negócio, mas nunca soube se passaram pra frente, se eu fui chamada. E eu acho que a série nunca aconteceu. Eles nunca te deram a resposta? Nunca deram resposta. E qual era o papel que você tava? Eu ia ser uma policial que residia no Brasil, né? Porque a série, ela era americana, mas era gravada no Brasil. Então eu ia ser uma policial brasileira. Então era um papel legal, assim, um papel importante. Eu acho que ia aparecer pouco, na verdade, mas era um papel, era legalzinho. Eu fiquei empolgada. Não era só uma figuração, era um papel de verdade. É, era papel. E tipo, tinha uns atores definidos já, eu só não lembro o nome deles. Eu tenho o documento até hoje, eu posso até olhar. E por que que você foi participar de uma série, sendo que você não era uma atriz? Eu acho que foi pelo desafio, sabe? Porque eu sempre gostei de série, eu falei, nossa, já pensou se é minha sina fazer isso? Vai saber. Caraca. Eu acho que não. Mas ela contou bem, cara. Eu tô quase caindo. Vai lá, faz umas perguntas. Você, então, você ia gravar a série falando inglês, com os atores de lá e, sei lá, você ia ter falas em português, te disseram isso? Não, acho que ia ser tudo em inglês mesmo. A foda é que eu fiz a pergunta de alegre, porque eu não sei se a Natália sabe falar inglês, perfeito. Eu acho que é mentira. Eu também acho que é mentira. É verdade! É verdade? É verdade! Era verdade, cara. Ia ser gravada no Jockey aqui no Rio. Cara, essa me pegou bastante. Não, me pegou muito. Essa é uma história difícil, né? É, foi uma boa história, Natália. Parabéns. E nisso, você se manteve líder no jogo. Na primeira rodada, só você tem pontos. É verdade. Olha aí. Uhul. Vou contar a minha próxima história, tá? Última rodada agora. A minha história é a seguinte. Eu pilotei um avião quando eu era criança. Que caralho. Isso? Desenvolve. Eu tinha só 12 anos. E o meu tio, ele é piloto de avião, de avião pequeno, sabe? Ele é piloto de planador também. Meu padrinho, na verdade. E uma vez eu fui voar com ele num monomotor de dois lugares, sabe? Aquele que vai assim, um na frente e um atrás? Uhum. Tem a asa em cima, sabe como é? É um avião vermelho. E aí, esses aviões, cara, por mais que eles sejam assim, um na frente e um atrás, ele tem o comando duplo. Ele tem o manche e tem os pedais no banco de trás também. Os mesmos. Igual carro de autoescola. Igual carro de autoescola, igual helicóptero também. Mas a diferença é que você fica atrás do piloto. Teve um certo momento que a gente tava voando já tava no ar, tava sendo muito divertido. E aí o meu tio simplesmente largou os pedais, largou o manche, virou pra trás, assim, virou a cabeça pra trás. E falou assim, ó, agora controla você aí. E aí eu pus os pés nos pedais e aí ele foi me ensinando, sabe? Mexe pra um lado, mexe pro outro. E foi bem maneiro, cara. Foi bem legal. Teve uma hora que ele, tipo, fez o avião dar um tranco, assim, só pra eu ficar com medo. E depois disso, ele começou a fazer loop com o avião, Começou, ele fez, vocês sabem o que é estolar o avião? Se aponta ele o avião pra cima... Sim, ele sobe até o ponto que ele não consegue mais, ele começa a cair. Exato, ele fez isso, ele fez loop, ele fez o avião da pirueta, assim, em volta da própria asa, sabe? E aí, quando a gente pousou, eu vomitei. Tá, calma. Enquanto você tava no avião, você não passou mal? Eu passei um pouco mal e eu fiquei com medo. Teve até um momento que esse avião, por incrível que pareça, ele tem uma janela, assim, uma janela que abre, sabe? Uma janela de correr. Aí a gente tava no meio do voo e ele falou assim, tá calor aqui, né? E abriu a janela. E eu fiquei, tipo, muito assustado, porque vem um vento absurdo, né? E aí eu falei assim, eu posso pôr a mão pra fora? Aí ele falou, pode. Aí eu tava colocando assim e ele falou, mas a gente não volta pra buscar. E aí eu não sabia se ele tava falando sério ou não. E eu não pus a mão pra fora. Você tinha 12 anos, né? 12 anos. Eu acho que é mentira. Não, você não vai fazer nenhuma pergunta? Não, eu já tenho informação suficiente. Tá bom. Mas não tem botão, só tem pedal? Tem dois pedais e um manche, tipo uma alavanca. A alavanca, ela tem um botão em cima, tipo uma alavanca de freio. Uhum. É assim. Eu ainda acho que é mentira. Essa história é muito doida. Ai, caraca, eu tô na dúvida ainda. Você tá ganhando, Natália? Tem essa pressão também. Eu acho que é mentira também. Eu vou na mentira. Caio, você falou que é o quê mesmo? Mentira. É verdade. Ah, vai tomar no cu, cara. É totalmente verdade. Aham. Uhum. Caraca. É, pois é. E, na verdade, foi bem tranquilo, assim, porque eu não fiz nada, não fiz nenhum movimento brusco, não fiz loop com o avião eu mesmo, mas eu senti o avião mexer com os meus próximos movimentos. Foi bem impressionante. Caraca. Mas você não passou muito mal lá em cima? Então, eu passei bastante mal depois, enquanto a gente tava só voando suavemente, tava legal, não tava passando mal não. Quando ele começou a fazer manobra, aí eu passei bem mal. Quando eu cheguei no chão, eu pus tudo pra fora. Eu vi uma matéria uma vez que era sobre treinamentos de caça. E eles estavam falando da pressão que é esses aviões pequenos, sabe? Aí eu achei que era mentira, porque você falou que você só passou mal depois. É, eu não, também. Você podia até desmaiar, sabe? Não, mas não era um caça, era um avião... Ele é lento, assim, ele não é tão rápido quanto um caça. Você não sente força G, assim, você... É um passeio. É o avião do pegue o pombo, pegue... O que é isso? É um desenho. É o desenho. É uma variante do Dick Vigarista e o Muttley que eles precisam capturar. Eles dirigem aviões, eles precisam capturar um pombo-correio. Ah, eu acho que eu já vi isso. Não, mas nesses aviões, assim, ele fica pra fora do avião, né? Sim. O avião é como se fosse... É aberto, assim, né? E, não, nesse avião que eu fui, não. Ele é fechado. Ele é uma cabine toda fechada com a asa em cima. Todo mundo fez zero ponto. Zero ponto. Posso contar a minha? Vai lá, Caio. O Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, já deu muito, mas muito em cima da minha babá. Verdade. Calma, deixa eu contar a história. Tá bom. Eu vou na pilha, hein? Sente a firmeza. Calma. Que eu conheço essa história. Então, eu era bem pequeno, eu devia ter uns 5, 6 anos, ou menos, eu acho. E era na época de vacas gordas, né? Porque meu pai, ele era gerente do Banco Nacional. E até hoje eu falo que o banco faliu por causa dele. E a gente, né, tipo, era abastado e tudo mais. E a minha mãe, ela era muito amiga da Fátima Leão. Pra quem não sabe, Fátima Leão é uma das maiores compositoras aqui do Brasil. E minha mãe era dançarina, inclusive, antes, né? E cara, aí... a história tá indo por caminhos... Calma. E aí, a Fátima Leão conhecia todo mundo, né? Desse meio do sertanejo e tal. E uma vez, quando a gente foi pra um show do Zezé de Camargo e Luciano... E eram o Zezé de Camargo e Luciano e mais outras duplas sertanejas, que eu não lembro agora, só lembro dos dois, porque foram os que mais ficaram conosco lá no camarim. E eu fiquei no camarim com a minha babá. E o Zezé de Camargo e Luciano ficaram conosco e o Luciano tava dando muito em cima dela. Mas muito em cima, assim, fervorosamente, de um nível que eu, uma criança de 4 anos, comecei a perguntar pra eles se eles iam namorar. Mas o Zezé se comportou. O Zezé já era casado. É, porque todo mundo sabe que o Luciano, ele é um womanizer. Sim. E, inclusive, depois, na hora do show deles, né, porque a gente tava ali pra vê-los... A gente saiu do camarim, foi lá pra frente do palco, que não era era um teatro, assim, não era muito grande. Não era, tipo, um show, né? Era bem no começo mesmo da carreira deles. Ah, não, aí virou mentira. E era bem no começo da carreira deles. Não podia ter um show do Zezé de Camargo que não era um super show. E aí a gente tava na primeira fileira e uma hora a minha mãe me levantou e eles me pegaram no colo enquanto eles estavam cantando alguma música. Nossa, olha só, quando você procura Fátima Leão, só aparece Zezé de Camargo, nada do Luciano aqui nos relacionados. Quantos anos você tinha, Caio? Uns 4. 4. Se você tinha 15 anos em 2003, você tinha 4 anos em... 91. 91? Uhum. Então, eu acho que é mentira. A história é maravilhosa, mas eu acho que é mentira. Porque em 91, Zezé de Camargo e o Luciano arrastavam multidões. Eles não podiam estar fazendo um show pequeno em Mococa. Eu não falei que era em Mococa. Mas eles não podiam estar fazendo um show pequeno em lugar nenhum, cara. O mundo era pequeno demais pra eles. Ok. Natália? Não, eu tô achando que nunca aconteceu isso deles levar uma criança em show. Talvez essa mentira tenha sido pega aí. Eu acho que é mentira. É verdade. É verdade? É verdade. Sério? Uhum. Caraca, não é possível. É verdade, inclusive, vocês assistiram o filme do Zezé de Camargo e Luciano? Eu assisti. Não. Então, sabe aquela parte quando eles vêm pra São Paulo? Que eles ficam num lugar X e tal? Uhum. Era minha casa. Sério mesmo? Sério. Vocês deviam ter começado a história aí. Não, mas aí, tipo, sei lá, detalhe demais. Zezé de Camargo e Luciano se hospedaram na minha casa. Isso é um começo muito melhor pra história. É, eu quis focar na parte do show, porque era onde eu lembrava mais. Porque quando eles se hospedaram na minha casa, não, acho que ou eu era muito pequeno ou eu era nem era nascido ainda. Mas a minha mãe realmente era dançarina e ela era realmente amiga da Fátima Leão. Inclusive, eu sei onde a Fátima Leão mora até hoje, que era lá no bairro onde a gente morava quando eu era pequeno. Eu era amigo do filho da Fátima Leão e ele tinha um Master System. Eu, meu Deus do céu, eu queria matar aquele moleque pra pegar aquele videogame. Você não precisa só roubar dele, você precisava matar e roubar. Ah, latrocínio é melhor do que, né, furto. Realmente foi eu não sei se era um show especial pra amigos, mas foi num teatrinho, assim, tipo, não tinha muita gente, não. Bom, na verdade foi legal isso porque colocou uma tensão no jogo, porque agora a Natália tá ganhando. Uhum. Ai, meu Deus. Com um ponto, e ela não pode marcar pontos. Você entendeu agora, Caio? Porque aqui não pode marcar pontos pra deixar o jogo emocionante. Uhum. Só que essa rodada agora vale 1 milhão de pontos. Exato, essa última então, rodada inteira. Ou ela valeu. Tem que enganar todo mundo, ou haverá um novo campeão. Caraca, calma. Vai lá, Nath. Eu sei que é muito tenso perder agora. Ai, meu Deus. Eu tô com duas histórias na cabeça, eu tô vendo qual que é a mais louca. Vai, vamos lá. Invadi uma festa no Carnaval do Rio. Verdade. Calma. Tava no meu primeiro carnaval no Rio, e eu era aquela paulista bem preconceituosa, assim, não, carnaval, não, mas aí eu cedi e falei, vou lá. E eu vivia bem assim, no onde acontecia o carnaval, sabe? Aí, tá, chamei alguns amigos pra irem lá em casa, minha casa virou o point do carnaval, e a gente falou, nossa, vamos pra um bloco em Copacabana. Ah, vamos andando, né, não tem como pegar ônibus ou essas coisas. Aí a gente saiu andando, e viu que tinha uma festa cheia de jovens, assim, na varanda, lá no primeiro andar. Aí uma das pessoas que estava comigo era a Gabi Fadel, que também faz vídeos para o YouTube, e ela falou assim, vamos entrar naquela festa? Aí a gente tocou lá um interfone e falou, oi, a gente vai ali na festa do primeiro andar. Foi o Pablo que chamou a gente. O cara deixou a gente entrar. Você mandou Pablo? O Pablo. De todos os nomes, você pensou Pablo seria o mais provável de que... É muito comum, se você falasse Daniel, Gabriel, alguma coisa assim, tinha chance de acertar? Tinha. Mas, parece mentira. É um papo específico. Esse raciocínio não faz nenhum sentido. O importante é que deu certo, a gente entrou na festa, quer dizer, no apartamento, no prédio, e aí o cara só falou, ah, vai lá, vai lá. Aí, a gente colocou lá, ah, primeiro andar. Quando a gente abriu a porta, era uma festa de família, só que os jovens estavam na varanda. Aí a gente ficou, tipo, 2 minutos, assim, parado, olhando. Tipo, o que que a gente faz? Aí a gente voltou, fechou a porta. E em vez da gente descer pro zero, terra, alguma coisa, a gente desceu pro play. E aí a gente ficou perdido no prédio e a gente foi embora. Ah, eu acho que... Fala você primeiro. Porque o ideal é que eu escolha outra coisa, né? Pra pelo menos a gente ter uma chance de alguém ganhar. Ah, é verdade. Porque se a gente cada um escolher uma coisa... Isso podia ter ela não ganha de qualquer forma. Ela não ganha, é verdade. Foi seu primeiro carnaval aí? É. Por que você nunca contou essa história no YouTube? Eu não sei. Eu realmente nunca pensei em contar. De verdade. Coisas loucas. Não sei, não é o foco do meu canal, né?

Limpei com a minha camiseta, terminei de comer a porra do milho, voltei feliz e satisfeito para o hotel. Foi um pouco traumatizante na hora, mas hoje rende muitas risadas em minha namorada dizendo que eu tenho o dom de encantar velhas senhoras. Seguem em anexo também algumas fotos das meninas e das lhamas que tiramos. Olha só, muito bom, muito bom. Muito obrigado, Nelson. Cara, que pessoa é essa, né? Com ar de rainha, jeito de malandra, e que pede um pedaço do milho do cara. Que bizarro. É a mesma coisa. Tipo, tem coisas que eu acho que devia ser, né, ninguém de bom senso, é, de não pedir, sabe? É aquela bela história de, ah, pedir gole de Yakult, pedir pedaço de bis. Tipo, você não pede, cara, é um troço individual, está, a porção tá ali. A não ser aqui, obviamente, né, tipo, qual é o milho peruano, ele devia ser do tamanho de, sei lá, de uma melancia, eu imagino. E aí, talvez, haja essa vontade de pedir um pouco pras pessoas, mas porra, não, né? Que bizarro, cara. Posso ler o último? Vamos lá. Queridos irmãos Mafra, me chamo André, sou bissexual e moro em São Paulo. É legal ele começar assim, né? Imagina se... É tipo falar, sou São Paulino, assim. É, imagina se liga no call center lá do Felipe. Olá, eu sou heterossexual e queria cancelar o meu cartão. Eu sou corintiano, eu gosto de azul. É. E queria cancelar meu cartão, exato. Faz uns 3 anos eu comecei a sair com uma menina, que vamos chamar de Júlia. Não, a gente não vai chamar ela de Júlia. Aliás, a gente também não vai chamar o André de André. A gente vai chamar o André de... Um nome bem bissexual, assim. Quem é um bissexual famoso? Não sei. Não, Alex. Alex é um nome bissexual em todos os filmes. Não é? Não é Alex. Mas eu pensava que você era uma menina. Não, cara, sou o Alex. Clássico. Então ele é o Alex e a menina é quem? Então ele é o Alex e a menina é... Também tem que ser um nome sem gênero. Claudemir. Cara, sabe, na NBA tem vários caras com nome de mulher, não só de mulher maravilhosa. Tipo Kelly. Tipo Lindsay Hunter. Lindsay Hunter. É o mais é o clássico desse... Não, Lindsay Hunter não é nome de mulher, é nome de mulher atriz pornô. Isso. Tem mais alguém além da Lindsay Hunter? Quem que é? Andrea Bargnani, não é? Que a gente falava. Tem a Andrea Bargnani, a Dedé. Dedé Bargnani. Então vamos de novo, vamos desde o começo. Me chamo Andrea Bargnani, sou bissexual e moro em São Paulo. Faz uns 3 anos eu comecei a sair com uma menina, que vamos chamar de Lindsay Hunter. A gente começou a ficar algumas vezes na balada. Ela sabia que eu curtia outros caras. Ela curtia meninas também, nada demais. Que legal, né, cara? Esse é o mundo que a gente vive agora, isso ficou ok. Viva o século XXI, né? É. A coisa ficou séria quando a gente se descobriu poliamorista. Ah, e tava faltando uma história de poliamor mesmo hoje, não, não, né? Tava, teve do beijo triplo lá em cima. Tava bem comportado. A gente curte mesmo, é um relacionamento a três. Cara, você precisa conhecer o Jamal. Isso vai ser o legal desse episódio, cara. A gente juntou pessoas. É, unir pessoas. É. Né? E dá pra unir todo mundo em um só grande grupo, menos o cara da pesca. Pois a gente pode unir todo mundo na festa de casamento do cara da pesca. É verdade. Não vai ter nada, só um aquário. Só. Bacanal em Manaus. É. Bacanal num aquário em Manaus. Nossa, é um bacanal católico em Manaus, né? E de lá pra cá, a gente teve 2 namorados juntos, mas relacionamentos que acabaram terminando. Mas a gente ainda se gosta. Legal. A gente acabou terminando também, mas um dia eu encontrei o irmão dela numa balada gay. Ele também se chama André. A gente acabou ficando. Cara, esse programa... Tá uma perdição esse programa. A gente tem os ouvintes mais... Uma rádio católica. Agora é assim, cara, a vida. Sério, muito porque louco, tipo, né? Esse não é um problema. Que tava acontecendo? Por que isso não tava acontecendo quando eu tinha 12 anos de idade? Quando eu tinha 12 anos de idade, tipo, eu era um nerdão e você não tacava na lata de lixo porque eu não cabia. Onde tava essa liberdade toda? A gente acabou ficando e acabou se encontrando outras vezes. A Andrea e a outra Andrea. Ou Andrea e o outro Andrea. A Lindsay ficou sabendo e eu achei que ela ia me odiar e que tudo ia terminar entre a gente de vez. Mas a gente acabou ficando também quando nos encontramos. Cara, que beleza. Parabéns. O cara não se controla também, né? Se ele trabalhasse no call center, ele tinha feito a rapa. E tudo isso acabou me levando a ficar com ela e com o irmão dela ao mesmo tempo. Tá aí a solução pro cara do e-mail de cima, do cara da mãe. Só chega e fala pra ela, quem sabe ela não acha maneiro. Igual a Lindsay. É, né? É. Gente, esse programa inteiro é um exemplo daquela frase, se ajeitar direitinho, todo mundo transa. Porra. Eles mal se encostaram. Ainda temos regras aqui, calma lá. limite. É, não, tem um pouco de decência aqui ainda, né? Vamos respeitar a instituição família, pô. Eles mal se encostaram, mas confesso que fiquei bem desconfortável com a situação. Até porque só ele podia encostar nos outros dois, né? Nossa, é muita responsa, né? Meu Deus, cara. Você tá falando aí, por que isso não aconteceu quando você tinha 12 anos? E Nelson Rodrigues, cara? O que isso não aconteceu quando ele tava vivo? Ele deve pensar assim, porra! O que ia ser legal deles namorarem é te apresentar pra sogra, sabe? Os dois irmãos vão lá. Eles querem levar adiante e querem que a gente namore firme entre os três. Mas acho que é demais até pra mim. Tenho Nossa. Medo do que as pessoas vão pensar. O que vocês acham? Eu acho maneiro, cara. Vai lá. É que ser desconstruído é legal. É que se tá às vezes você se desconstrói feliz, tanto que você não sabe nem mais quem você é, né? Tipo, você não sabe nem como voltar pra casa. É legal depois. Testar seus limites. Gente. Eu acho que vale tentar. E se ele continuar desconfortável daqui muito tempo, quer dizer que ele chegou no limite dele. Exato. Porque, no fundo, tipo, não é sobre preconceitos ou pré-construções sociais. No fundo, é sobre conforto. É, porque se o bagulho não é gostoso, ele não tá com medo do que as pessoas vão pensar. Vão pensar merda. Não tem o que fazer. Eu acho Mas que ele... a grande questão é que ele disse que não tá confortável. É. Acho que essa é o meu. Eu acho que ele não tava pensando no que as outras pessoas vão pensar, porque estavam só os três ali, e ainda assim ele tava meio constrangido. É verdade. Eu acho que é porque ele julga os irmãos, entendeu? Ah, pode ser. Ele julga, fala, porra, cara, vocês foram longe demais, vocês dois. Traçar linha em algum lugar, né? Isso, eu tô aqui, vai rolar, mas eu acho essa parada aí errada. Eu tô fazendo isso agora, com os dois, mas tá errado, gente. Você aí atrás e você aqui na frente, tá errado isso daí. Vocês são irmãos. Dito isso, ele devia tentar. Cara, sei na verdade lá, ele já tentou, né? É, a gente é capaz de acostumar com cada coisa. É, a gente acostuma com cada merda, né? Eu acho que dá pra tentar mais um tempinho, e se ficar ruim por mais tempo, aí você descobriu o limite. Eu acho que assim, espera o Natal e conta pra toda a família deles. Se todo mundo ficar ok, vai lá. Mas tem que ser no Natal. Você tem até o ano novo pra contar. Você já tá pensando no episódio de Natal do GugaCast pra ter histórias de Natal. O pessoal manda a continuação das histórias, porque agora eu tô muito curioso. Às vezes sim. E uma outra coisa bem comum que tem acontecido é assim, história que aconteceu com fulano aconteceu igualzinho comigo, mas teve esse detalhe aqui. Ah, isso é legal também. O que é impressionante. Esse aqui eu acho que ninguém vai mandar. Isso é pra poucos, né? É, talvez a Bia mande da mãe dela, da Judite. Fala, eu e minha mãe, a gente é poliamorista e a gente curte ficar com o mesmo cara. Quando você falou Bia, pra mim foram todos os personagens do programa, né? Eu já não sei mais qual é. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.